A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Boa noite. Certas canções são como o amanhecer. Por exemplo, estas que hoje vos oferecemos, sons inéditos que nos chegam do Mali e Senegal. Soriba Koyate, Habib Koité, Morikanté, Elades Ndiaye e Adama Yalomba. Canções de chuva, fios de água que correm e enchem de verde e de frescura a nossa alma. Thank you. Há estas manhãs de chuva assim compactas, alvoreceres de um escuro langor. O capim cresce exuberante às suas margens e os lagartos procuram o abrigo das pedras. Mas logo depois vem o sol e o mar chama-nos. Uma mulher atravessa a areia, o corpo irradiando luz sob a leve luz que do céu cai. Thank you. Foi exatamente numa manhã como esta. O céu lavado, o mar ao fundo, o silêncio pousado nas palmas abertas das palmeiras. E então ela veio e eu vi o mundo. Manidene calma ao nisso e quero fa fa. Sucura baroto macera ao fé barulho indigena. Manidene queima inisu inisuro baru. Era fa o fa ne bife. Sucura baroto macera. Que fe kumani negena. Sufé barola cairala, alma e su mudiara suina. Na jamaró, teba que le sigile jamaró, o bole non tan fé. Tuloni e leve ya nessa namuya. Tanque ko sananguya ye munye Au mama au moke una fufafu Ulufana sigira kasumuke kairala Korona yala kire thank you. Sento-me sob as palmeiras a respirar o lume do dia. O coração tão perto da areia, a brisa soprando entre as dunas remotas melodias. Estou tão perto de todas as coisas, tão íntimo de tudo. Chupo uma laranja gomo a gomo num secreto afã. Fui menino nesta praia. Naquela casuarina havia um ninho com cegonhas. Mergulhávamos de um ramo próximo para o mar, como se fosse para o fundo útero da manhã. Yeah. wasamandu albadriya yelike adunu birila ani minuma yeli sanai bani wulina to min fana kafu ngini kali berti fudi sanna la dunya tero dunya tunguna ni du beti be wero kuluma mi madam ba musade ke fudi sana makabara kafu jiluna bana jilili kuran ko ni sangana birima robi via chegar os pescadores. Puxavam as redes e os peixes saltavam na areia, setas de aço brilhante, arfando, morrendo na praia. Eu queria salvá-los, mas não sabia como. Doía-me vê-los morrer à luz franca da manhã. Não queria acreditar, não podia, que tanta beleza pudesse morrer assim, em pleno dia. Na manhã diáfana, errante e pura, aves passavam. Passavam as horas e eu via crescer a luz, via-a descer e pousar, acariciando as coisas. Suma halam ki, suma guitar ki, oia maner bagna. S sama halam ki sama gitar ke oya maneh begna. Suñu deme por ki basabat ja hasop du si dital suma xol de fefex dinga begel suma xol eral say nawle yak bare ngor xam nga ni ya maner suma ñep bayiwon ba nga ñu suma wet may zeboom xam nga ni ya maner sayu may pakkar ni ba may ñam ñama ye sama gitar ke moko ar ana bebe bebe bebe E havia os flamingos. Esses chegavam ao entardecer, ou talvez fosse o crepúsculo que chegasse com eles. Incendiavam o céu. Um fulgor de asas, um rápido deslumbramento, uma espécie de sonho. Ficava a vê-los, depois adormecia. Yalla yalla bay sap dolo gop go saiu nhoré. Aljanang ini jikau susi lahira wesul khala. Aljanang ini jikau susi lahira wesul khala. Nitki warul ragal dewe nyak def luke ar ginau de. Aljana susi alakhira wesul khalat nitki moy defar aljanam ci adunam sulene re mongini. Fizemos esta hora das cigarras com as verdes canções do Mali e do Senegal. Soriba Koyate, Habib Koité, Mori Kanté, Elades Ndiaye e Adama Yalomba. Sons quase inéditos nas rádios portuguesas. Este programa foi realizado por José Eduardo Agolusa, dito por David Borges. Boa noite, África. Iko amadele kase ya dunya na bo mire ora janyara mire bara janya Jena bobeke Amanyumake Amanyumake Yena sadoche Apunu la febe bana Oye mire yara ojanyo Rahamani wadodo Jabaro masa Niye na follow down ma midele ike dafani hakli nyumanye ike dafani hiabu nyumanye ike dafani sutura nyumambaye Mokomino umbe hine fantanga olude Fendiliye Nibe hine falatola Ede Fendiliye Mokomino umbe hine yatime uladume Fendiliye Nibe hine banabatola Ede Fendiliye Rahamane wadodo jabaro masa Niye na follow da uma Mideli ikada fani hakli nyumanye Ikada fani hiabu nyumanye Ikada fani sutura nyumambaye Kawale nyumage Miria de bandemenam Ademena Fande alado Hakile de bandemenam Ademena Tiki Allah Kawale nyumage Miria de bandemenam Ademena Fande alado Shintake Mokomina Aklibe Pariche Ede Fentikie Olakana Nine Nine Nine Uko Kelete Binom Anga Wale Juku Chamanka Ifoki Anga Kele Kele Kele Bi On Wale Juku Ka Mokomino umbe hine fantanga olude Fendiliye Nibe hine falatola Ede Fendiliye Mokomino umbe hine yatime uladume Fendiliye Nibe hine banabatola Ede Fendiliye Rahamane wadodo jabaro masa Niye na follow da uma Mideli ikada fani hakli nyumanye Ikada fani hiabu nyumanye Ikada fani sutura nyumambaye Kawale nyumage Miri ya debande menam Ademena Fande alado Hakile debande menam Ademena Tiki Allah Kawale nyumage Miri ya debande menam Ademena Fande alado We'll be right back. nyine nyine nyine wo o ini haklika shieta ke moko mina haklibe parike ede fentikie ola kana nyine nyine nyine wo kele te binom ana wale chukuchamanga.